Então, o Juliette Serra, zona código 0136, mantém as condições visuais. É forte, livrando 1.500 pés em descida, ajuste no 0136. Ele já chegou aí da autorização de cruzamento. Aí foram 2 minutos antes. 2 minutos. Porra, nada. Salles Juliette mantém as condições visuais, chame torre em 118 decimal 95. 118 decimal 95, graças. Salvador, boa tarde, Xanem 6355. Prossiga. Cópia Guarulhos. 6355 para Guarulhos, está autorizado nível 360. Decola da ONU Zero, cumpre descida saída da El Leda Motiva. Intercepta a Upper Zulu no Zero, Pai Umbad, Upper Zulu 44, Pagok. Após decolagem, curva à direita. 5006 é o código transponder, o controle no 20, decimal 8. Cruzado Guarulhos 360, decola da ONU Zero. Curva à direita, vai fazer a saída da Euleda Motiva, apesulou no zero, vira aí um bag, apesulou 44 Pagov, 5006 no transponder e o controle 120, decimal 8. Protegimento correto, me chama quando pronto para o push na remota 113. Confirma que eu vou chamar. Plano 288, e qual seria a secundária, 1353? Ah, firma. Boa tarde. GSE, aproxima para o plano de Itapuã, reporte. Sua posição? 05. Livre por Sanitais 62, 1620. Vai chamar o 1620. Boa noite, para cruzar a final do 10, reporte. Cruzando a final do 10. Botar o cruzamento final do circuito, vai seguir o Mike Charlie Gilete, um VH06 que tá aí agora na final de 1.5 da 1.7, aguarde pra gerar. Tá visual, sim. Mike Charlie Gilete, confirma o passe pra estacionar? É o 4-4 nesse momento na final já da 1.7-7 da aeronave. É, Gilete, tá atualizado então pra 1.7-4, forma do solo, vento 1.50 graus, 3 nós. Mike Charlie Gilete, ciente, reportará solo, 4-4. A Romeo Alfa mantém-se em condições visuais, escuta de controle e reporta Interlagos. Protegimento correto, sendo quando pronto para o push no 10. 1620 está com 187 a bordo, 3 de 10 Fortaleza. Contorno Apache, Índia e Alfa, ponto de espera 10295, altitude 1013, bom dia. De Alfa 19533, obrigado. Posicionamento a critério para o táxi chama torre em 10395. O altímetro marca 1013. Confirme pessoas a bordo do Papa Romeo Papa Fox November. Serra Ciente, autorizado os 1.7. Depois pátio 4, informe no solo, vento calmo. Santa Catarina. Controle Salvador, Cordial, boa tarde. 3154 da Santa, transfere para entrar para a parte. Santa 3154, autorizada a chegada a Mari, deixa para o nível de voo 050. Mari 050, estamos atrasados, Mari, tem alguma possibilidade de voar no direto do ano? Oi, Tafio, Michael Melk. Salta 3154, direto e TAP. 4 agradece. Jotão 3154. O 3154, uma possibilidade de voar direto do ano? Autorizado a proa de TAP, na 3154. O TAP, grato, 3154. Vai galera, para a luz decolar, meu Deus. Serra, considere só os 3-4, 4-4, estacionar para você ali. Mário, meu nome, mas me escuta agora para início do push, por gentileza, aguardando a coordenação com o centro sobre a sua rota. Só um minuto. Fica a critério do comandante. Estou de Salvador para o táxi. O Papá Romeu, Papá Fox 4 de novembro, está com 41 a bordo. Estou no meio de 3 horas e 30 até na Goiânia, o pátio militar. Que é autorizado o táxi, chame na interseção para o cruzamento da pista 10. Gente, chama. Tem livre push, chama o código para o táxi. C20, decolos 36, controle 1 no 20, desse momento. 208, 620, bom dia. Controle Salvador. Boa tarde, gol no 620, Pucajamo, 370. Gol no 620, passado radar, sou para o meu gol 370, via saída Puca. Puca, 370, 620. Controle Salvador, boa, 1-8-9. 045 para o Galeão, nível 360, está autorizado. Decola da 1-0, compra o perfil da saída da AEL, Leda e Irumi, onde intercepta o setor November 857. Após a colagem, curva direita, aciona 5050, controle 120, decimal 8. Posicionamento correto, estamos agora pronto para o push. E acionando aqui para sair já, só pode ingressar via pista e chame pronto para decolar ganhado. Quem vai agilizar, está aqui dentro sobre a pista, tem a cabeceira 1-0, o Fox Trot não vem. Sim, é Trot alinhado e pronto. Gente. Região 01, prossiga. O Guardião 01 mantém as condições visuais. A porta passando o parque de Pituaçu na escuta do controle. Salvador, chega na 6:34, tá? 6 para o curso e já está na minha. Ó, primeiro, Alex, a minha mensagem veio muito baixa. Estimativo, senhorita, tá? No 6 para push e acionamento. Gente, é o número 2 nesse setor, mas é, me escuta e aguarda, tem um tráfego da Gol que está prestes a iniciar o táxi. Ok, tá aguardando. Controle Salvador, boa tarde. Já fez 190, informação, papá, 10-1-0. Então, 3190, autorizado chegada a Mari, desce para o nível de voo 050. 50, passou da Mari, né? 390. Mata 13. 10-6355 é o número 2 nesse setor, mantenha no escuta e aguarda pra gente. Mais 0. Se você não responde, eu não recebo do modo de arma nenhum. Papá, papá, Michael Belfo. Oi, viu, vamos lá, que agora é encaixado. Confirma agora, estou acionando 275, estou passando o avançado de ano 10, manter o tempo aí no meio do litoral. Controle do seu nome. Copiado, ainda negativo o transponder, minha altimetria. Oi, tio, vou mais uma vez por esse aqui. São 3154, desça para 2 mil pés, o ajuste no 013, autorizado final, reporte estabilizado. 2-0-0-3, uma 3 estabilizado, pode voar Duna? Pode estar e voar Duna. Pode estar e Duna, obrigado. Autorizado, São 3190, direto está. Tá, tá. Sanito, o patrulho 3154, pode desconsiderar 5 mil em TAP? Tá livre da restrição da 3154, deixa sem restrições para 2 mil. Obrigado, 2 mil, sempre. Salvador, 620 da Goa. Prossiga, Goa, 620. Solicita a Zara, Caju, se ele está presente, por favor. Forte condenação com recife. Aguardando, obrigado pelo trabalho. Patrulho, mas de Romeu, agora está próximo a Interlagos. Está autorizado, prossegue direto. Mas como eu vou direto para o rotatório, ainda é negativo contato com o aeronave do senhor. Reporta na rotatória, no escuta do controle. Positivo, eu estou realizando o check, analisei duas vezes e vou reportar minha manutenção na base agora. Controle, boa noite, Papa Romeu, Papa Foxtrot, novembro, decola, passa 1500 pés, não se escuta. Papa Romeu, Papa Foxtrot, novembro, contato radar, estou para o nível de voo 360, via saída da árvore. 360 no perfil da área por o Foxtrot November. Mike Romeu, por favor, receba seu transponder normalmente. Positivo, obrigado pela confirmação. Estamos na sua escuta permanente agora com o Pro da Rotatória. Anopax em Vela, por ponto de espera 7295, altímetro 1013. Ok, contato Anopax, já alto, 2953, obrigado, boa tarde, até mais tarde. Boa. Oito, né, 6304, está condicionado. Após a passagem do Boeing da Goa Calda, livre push, chamada. Após a passagem do Boeing na retaguarda, está livre push. Chamada para o táxi 6304. 6355. Oito, né, 6355. Afirmativo, 6355. 6355 está condicionado. Após a passagem do Boeing da Goa, livre push, chamada. Via Professor Jorge, como confirma a 355? Está autorizado após a passagem do Boeing que está passando agora, por estacionamento, semana para o site. O 6355 escuta alto e claro que a instrução dada anteriormente foi para o 6304 que encontra-se no gate 612. 6304, quem? 3145, mas é, me escuta agora para início do push. Aguarda, está 3145. Desculpa, é que eu acabei de ver do 63 e não passa. Sem problemas. Papá, o meu bravo, torçando. Aciona a identificação, autorizado de chegada a mão. Desça para o nível de voo 110. Tem que voar direto o Farife, o bravo, torçando. Descendo até o nível 050. contato, livre decolagem, vento 130 graus, 3-2. Livre decolagem. Controle, pode voar e leva o Foxtrot November? Autorizado, direto eleva o Fox November. Direto eleva o Foxtrot November. Papatango, Kilo Kilo Lima, prossegue. Entre o Kilo Kilo Lima, foi estacionado com o código. Gente, acionando o código 022 espaço no transponder, em condições visuais, o senhor está autorizado a subir até 1.500 pés. Temos um tráfego aproximando pelo setor sudoeste do aeródromo. Aguarde a passagem do mesmo para a sessão até 4.500. Kilo Kilo Lima, confirma o tipo de equipamento? Guardião 01 no Pato Pituaçu? Livrou Pituaçu em Pato Amado. Chame então a torre 1-1895. Torre 1895, grato. 3195, interceptou, já avisou a capista. Então 3154, torre 1-1895. 1895, grato. Controle 1969, está cruzando 160, 150, vai passar a 4.000 de Alagoas. 869, desce até 4.000 pés com ajuste no 013. 4.012, voo no 869. Corrigindo, 1013, voo no 869. 13, obrigado. Chamado para o parque, tem 715, alterna Salvador, 4 horas. Alcena 0, né, que falou comigo, por gentileza? Oxenar, 6314. 3 horas e 15, alternando Salvador, qual foi o detetor da bordo? 1-1-5, 4 horas de autonomia. Contorno ao pátio, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1013. 13.295, grato. Quero ver da El, autoriza direto da El? Após 2.000 pés, autorizado da El. Ok, 2.000 da El, 1-1-9. Mike, Romeu Alfa, prossiga. Setor Norte, vai prosseguir para a Pouso 7, depois de combate. Serra Novembro, Serra Novembro. Está autorizado direto, já avisou ontem, volta para a Pouso. Tá, ok, vou pousar na Enrimar então. Estou ciente, informe no solo. O vento em Salvador, 120 graus, 5 nós, é, o Michael Romeu Alfa. Está presente direto em Enrimar, chamará pousado no solo o Mike Romeu Alfa. Oh, controle, se não for atrapalhar com os tráfegos, é possível que o voo a morte, é o gol 1-1-9? Guarde, vamos coordenar com o chefe da equipe, se o gol no 1-1-9. Muito obrigado. Controle, se você pode liberar o Kilo Kilo Lima para o setor Uísque de Veracruz em ascensão para o 4.000, afirmativo, Kilo Kilo Lima no setor Uísque subir até 4.500. Torre Guardião 01, visual contrato na curta final 1-0, se autorizado para retaguarda, informará no final parte breve. Estimativo, ultrapassa o tráfego, retaguarda e chame para final 17. Direto Graia, ok? Direto Graia, informe no solo, vento 130 graus, 5 lá, Guardião 01. Direto Graia, retaguarda no tráfego nacional 1-0, Guardião 01. Salvador, o passareiro 223, zona, sente na informação Papá, efetivo para a barreira, se não sei. Passareiro 223, zona, para Sierra Novembro Bravo Romeu, nível 160, decola da 1-0, contra o perfil da saída Momo, FATAP, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5040 no transponder, no 208, controle. Autorizado no 60 para barreiras, decola na 1-0 como WhatsApp com curva esquerda 5040-1208-2231. Cotejamento correto, me chama quando pronto para o push na remota 1-2. Gostaria quando pronto remota 1-2, 2-2-3-1. Maru Táxi 6355, tá com 118 a bordo, 515, alterna Galhão. Contorno ao pátio Engenho Alfa, ponto de espera 118.95, altimetro 1013. Contorno Engenho Alfa, 18.95, 1013, ajuste 6355. Já 3145, na escuta? Já está condicionado, após a passagem do tráfego da Oxanera Calda, tem livre puxo, chame táxi. Camarada. Boa tarde, Oscar Tango Quilo, parte que se encontra em pista que decola. Gente, 1 minuto para cópia. É a critério do senhor? Papá Romeu, Papá Fox November, chama Recife no 288. 288, Fox Trot November. Ok, estou sim, solo 50 e... Sou fecha ali. Obrigado, senhor. É o que está contornando o pátio que estava em reboque na... Remoto no 3, ele agora encontra-se no través do meia dúzia. Mais 30 segundos passa a cauda do senhor. Patango, Oscar, Tango, Kim. Está autorizado para Maceió, nível 070. Decola da 17, cumpre o perfil da saída Conde após decolagem curva esquerda. Aciona 5046 e o controle 120 desse valor. Jamais correto, me chama quando pronto. Propus. Oh, então, para adicionar nessa taxa de colagem no patinho. Chama a torre em 1.9.95, altimetro 1.3. Estabilizou no localizador da 3.9.0. Gente, está autorizado o táxi. Chame para ingresso no 7 km. O 6355 mantém a posição. Mantém, 6315. 6315, controle 1 no 208. Controle XNR, 6314, transfere. É 6314, contato radar, soltado 340, via saída, Momo. Momo 34, grato. Então, 3190, cheque 3, autorizado, pouso, pista no 0, vento 120 graus, 39. Siga, vou região 08. Vou região 08, mantém em condições visuais do município SP, reporta em Paris. O 1169, chama centro Recife, na frequência 125.1. 0. 390, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 4 mais. Autorizado pouso, não no 0, tá 3190. Autorizado, direto para ali, para o Iscar Papá. Segundo quilo, autorizado ali, Mateus 7. Gente, gol no 869, desça para 2 mil pés, o ajuste 0 no 3, autorizado final, reporte estabilizado. Está estabilizado. 8, menor, pode vazar, né? Mantenha apelo o gol nos menores. É pra apelo. Tem certo que existe a curva esquerda para cruzamento? Aguarde para decolar. Frango Papa Romeu, Alfa Bravo, da Sábado, cruza 190 para 160, relação Papá. Papá Romeu, Oscar Bravo Eco, acione a identificação, autorizado de chegada bom, desse mantém a 4 no pé, o ajuste 1013. Para 4 mil, Oscar Bravo Eco, na descida bom. Diz que está no Papá, desce até 4.500 pés, ajuste 013. Surtando, desça para 1.500 pés, ajuste 013, reporta Paris. Correção, desça até 2.000 pés, o braço surtando. 2.000 pés, vai reportar Paris, o braço surtando. Dona. Você já recebeu um prazo nos botões de 12 horas, a 8 milhas? Série 208, mantendo o 1.500 pés, corredores visuais de Salvador. Recebe. Sim, de alta, ponto de espera, 7295, altímetro 1.013, tem bom voo, tá? O 3190, solo 53, direita, 1-2-1-1 no solo. 1-2-1-1 até 3-1-1-0. Então o quilo decolou 5-5, chama o controle, 1-2-0 em cima 8. 1-2-0-8, obrigado, bom trabalho. Minha 3-5-5 agora sim, ali mantém na 1-0. Ali mantém na 1-0, minha 3-5-5. Tango, Costa, Delta, quilo? Costa, Tango, quilo, senhorita. Papa Tango Oscar, Tango Kilo, contato radar, suba para o nível 070 via saída Conde. 070 via Conde, Oscar Tango Kilo. Arma Oscar Bravo é controle? Você fez nada? É, 290 reduzindo para 250. Você tem condições de manter 250 que é mais próximo do ano? Até a semana de 2 eu já mantive. Qual que é a redução, o nosso problema? A gente reduziu 250. Controle de Salvador, Papatango Quilo Quilo Lima, já efetuou a simulação de lançamento, vai iniciar a descida para o circuito de tráfego de Veracruz. Gente, o Quilo Quilo Lima, reporta para o 3.500. Reportará 3.500, Quilo Lima. Já a carta de saída, a culpa interior 3.000 pés. Gente, cumpre inferior, mas eu vou coordenar com o controle para informar, ok? Grato. Como é que eu vou tarde, aqui, 69, para passar. Eu estou cantando, eu estou 8-6-9. Boa noite, 8-6-9, completa a torre, 1-8-9-5. 8-9-5, obrigado, Bruno, 8-6-9. Gael Leda, Motiva, intercepta a Pesolona 0 por base, a Pesolona 6, brava até o Zulu. Após decolagem, curva direita, aciona 5063, controle 1-2-0, decima 8. Iniciou o INSEA. Sim, show de menor, continua para a senhora, só aguarda o seu esposo. Parará. Continua de vez para o 1.500 pés, reporte a Paris. Para o 1.500 pés, vai reportar a Paris para a Paris. 1.5.6 para Belo Horizonte, o transporte de 0.63 e o controle 1.20 de 1.8, que é 1.69. O Sérgio mandou a posição. Número 90. 5063, eu transpondo, seu contagiamento está correto, me chama pro push. 6959. Nada. O Papão, meu bravo, por estar no meu transporte de inferno? Confirma. Foi transporte de inferno? Bravo, estou dando negativo o transporte de inferno, retornando para a base. Entendi. Pode ver, Mike. Lembre, pouso 9-0-1-8-6-9. Kilo. Autorizado, Oscar Tranquilo, em vez de voo 050, direto Conde. 050, obrigado. 355 decolou 59, controle 20, deixa eu ver. 508. Salvador, boa tarde, Jornal 6355, decolado. Jornal 6355, boa tarde, contato radar, sou para o 360, via saída da EL. Após 2000, voa Leda. Ok, após 2000 pés, voa Leda, 6355, subindo para 360. Valeu, Guardião 08, legal com capô. Corre, 1-1-8-9-5, Guardião 08. 1-8-9-5, graças, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, Guardião 08, visual com campo. Já está na final do 07, 08. 3145, alinhamento. Gente, dando visual ao contrário, qual é informar alta tela para a Bravo Tantango? O Bravo Tantango vai seguir como número 2, atrás do Charlie 208, como informado. Gente, Bravo Tantango. Oscar Bravo Eco 060 para 4000, por adipelo, mantendo 250. Oscar Bravo Eco, ciente. Deixa para 2 mil pés, ajuste no 013. Reporta estabilizado. Reportará estabilizado. É, assim que pudermos reduzir, é o nosso critério? Deve ser o comandante. Obrigado. Pode cotejar novamente com 8 menores? 1500 pés, passará 2, agora passará. 1500 pés, separando 1500 pés, porta visual rotatória. Para 1500, reportando a visual rotatória. Já está taxiando o tráfego. 1-8-9, procede de Alfa Juliette, vai para o 6200. Alfa Juliette, 6200, 8-9. Final da 97, Guardião 08. 08, Ligo Pouso, da aula 7. O vento 160, graças a segurança. Ligo Pouso, 97, 08. Rodonha, Bravo Tango, visual do final 17, porém não visual contrário. O Bravo Tango, o tráfego está próximo à curta final da 17, chama a sua Salvador em 1-1-8-5. Quem chamar 1-1-8-5, Bravo Salvador, boa, Papão Mel, Bravo, Vitor Tango. Está na MS-13 no 4? Dá uma Próxima posição? Posição 3. Livre puxa, Caio. Livre puxa, acionamento, Brasil, 69 e 19. Tu vai evoluir em que setor? Vai pra cidade, Barra, Salão Itapuã? Toque remetido em Veracruz, gente. Está livre de decolagem pro sul, vento de 1,40 graus, 3 nós, estamos fora do solo. No solo 04, está todos atrás de regresso, tem condição de fazer a pressão? Tá. Então apressa as manobras, aqui tu vai lá final de 4 milhas, apressa a manobra e a parte de lá. Tá. E o braço é até final da 1-7, baixar de checado. Guarde autorização de pouso. Guardião 01, decola ao 04, confirma o seu comando. Voldei Anderson. Ok, gente, acione seu código padrão, esquerda via Itapuã, controle 1935, viu? Controle 1935, Guardião 01. O 08 livrou, frequência livre estacionada. Torre, muito boa tarde, Oscar Bravo X, está estabilizado no LS. Sete aguarde, Bravo e Total, livre pouso no 7, vento calmo. Livre pouso calmo. Guarda agora, Zulu 1-0, TAI, ombate, apresulou 4-4. Após decolagem, curva direita. Aciona 5546 e controle 1-2-0 decimal 8. Escuta, já aeronvias a partir de monte, 3-1-5-5. É, para Guarulhos, autorizado nível 320. Se decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da Eoleta Motiva. Intercepta a Upper Zulu 1-0, Papá Alfa Índia, direto, Umbad Uniforme, Mike Bravo Alfa Delta, Upper Zulu 4-4, Pagode. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5546 e o controle 120, decimal 8. Autorizando 320, decola da 10, curva à direita, da El, lei da Monte, para intercepta Pesulo 10, até Papá Alfa Índia. Umbad, Pesulo 44, até Papog. Transponder 5546, controle 1208, da TAN 3155. Projeto correto, me chama na 6355, chama Recife no 251. 251, 6355. Solo azul, 6969, Capitaque. Tem 9:30 a bordo, 4:50, alternando 5:30. Índia é alta, ponto de espera 10295, altímetro 1013. O escritório do papá reporta a visão convocatória. Bravo X, solo 08, direito 121 no solo. Salvador, o passageiro 2231 não para o pushback, então, né? Lembre o push back. Vai estar aí. Oscar Bravo Eco, confirme, tá? Ei, prossegue via Alfa, me chama antes de ler. Minha nove no nove, livre alinhar e decolar, 140 graus, 5 lanches. Centro da Torre, 1295. Vai. De Papa Romeu, espero Papa. Torre Salvador, de Papa Romeu, o espero Papa. Michele Papa, por final, o 7 após ter checado. Tranquilo. E aí, o terceiro final, repassará checado. Siga o guardião. Oscar Bravo Eco vai manter a posição, vai aguardar a ponta do CD. Você tem uma passaria de input na remota no 2. 1, 2, 5, corre, 1, 2, 5, decimal 1. 1, 2, 5, 1 no gráfico, boa tarde. Segurados, então solicito que você mantenha a posição em aguardo. O passageiro já está prestes a iniciar o táxi. Controle Salvador, boa tarde, azul 6909, na subida da EL, passando 1000 pés. Azul 6909, contato radar, super 340 via saída da EL. Super 340 via subida da EL, azul 6909. Horas e 40, alterna Brasília. 50, 5 horas e 40, alternando Brasília, confere? Bom, confere. Contorno Alfa, Engenhoca, passando espera 72, 95, altímetro 1013, tem novo? Contorno Alfa, Engenhoca, passando espera 72, 95, altímetro 1013, tem novo? Contorno Alfa, Engenhoca, passando espera 72, 95, altímetro 1013, tem novo? Contorno Alfa, Engenhoca, passando espera 72, solo aos 15, autorizado o táxi para estacionar com o Vitorino. Sou 231 autorizado, alinhar e decolar, vento no 50 graus, 5 lanças. Alinha decola 2231, controle Salvador, Oceané 6210, informação Quebec, decisão no 50, chegar a mar. Oceané 6210, autorizada a chegada a mar e desce para o 050, voe direto e táxi. Voe táxi, 050, via mar, Oceané 6210. Decola os 17, controle 208. 208. Travaco autorizado à esquerda, contato? 31, contato radar, preparando nível de 160, via saída MOMO. 160, não tem condições de cumprir o perfil superior da carta, então está livre da restrição em 3000. Só temos uma aeronave no setor norte, o senhor está livre da restrição, pode subir sem restrições até 160. 160, cancelado as restrições, na MOMO 22. 3 anos. Tango Oscar Tango Kilo, afastado 60 milhas, como deve ser uma dúvida, o cadastro terminado, mantém o nível 0, deixando o controle Aracaju em 120 de small print. No 20 de small 3, o Oscar Tango Kilo. Salvador, passarela 2231, nada possível, por gentileza, coordenar direto Barreiras. 2231. 16919, chama Recife 1251. Recife 1251, 16919, galera. 5501. Sound of the night, this is Go 1869 to Brazilian with information Quebec, request 860. Azul 4206, autorizado a chegada a Mari, desce para o nível de voo 050. Também no 43, boa tarde, autorizado de chegada bom, direção para 4.000 pés, o ajuste no 013. 4.000 pés, tá bom, CNM1 no 43, bom, M3. Seria 2231 no voo direto batata da presença, aguardando o Barreiras. Direto batata, aguardando Barreiras 2231.